chegou. Vem trazendo o movimento que a nega conquistou. O swing que esquenta apenas começou. O som apenas começou. Se preparando, observando. Eu vejo a nega se arrumando, tá se animando, seu cabelo escovando. Tá quase pronta pra fazer o seu papel. Ela só quer dançar, só quer se divertir. Com a nega todo mundo vai curtir. Eu tô curtindo, me aproximando, e a nega todos desejando. É desumano ver essa nega rebolando, e no seu balanço chego até o céu. Sapato branco de salto alto, ouço o barulho no asfalto. Em seu passo, sigo ela no compasso. Ela caminha até o som. Ela só quer dançar, só quer se divertir. Pra ligar, todo mundo vai curtir. Vem dançar com a nega. Dançar com a nega, refletindo o swing. Vem dançar com a nega. Ela passa desse jeito, eu quase perco a cabeça. Vem dançar com a nega. É tão lindo essa nega balançando. Vem dançar com a nega. É, eu tô curtindo, me aproximando, e a nega todos desejando. É desumano ver essa nega rebolando, e no seu balanço chego até o céu. Sapato branco de salto alto, ouço o barulho no asfalto. No seu passo, sigo ela no compasso. Ela caminha até o som. Vem dançar com a nega. Dançar com a nega, refletindo o swing. Vem dançar com a nega. É tão lindo essa nega balançando. Vem dançar com a nega. Ela passa desse jeito, quase perco a cabeça. Vem dançar com a nega. Dançar com a nega, refletindo o swing. Vem dançar com a nega. Antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer, que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar. E ela e é praeira. Segura bem forte a mão. E é praeira. Vou lembrando a revolução. Os jardins da razão. Já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. você pode pisar onde quer, que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, a tirada acabou de começar. E ela, ah, e é pra ela, segura bem forte a mão. E é pra ela, vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução. Mas as fronteiras, os jardins da razão. Antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Mas por favor, arranja outro tocador que eu tenho.